Já virou quais? Já virou quais? Pô, o Top 20 morreu, né, velho? Por isso que eu quis botar essa música, eu não sei por quê, me lembra. Não sou eu. Um dia vão chamar. É só chamar que tem show do Coelhinho Felpudo. Ah, é um projeto inteiro, né? É um projeto inteiro. Ó, tá quase acabando, gente. Fica calmo, tá? É, faltam só três. Se pedir bis, eu faço, mas se não, só três, acabou, tranquilo. É, Belchior antes do fim. Tem que ter um Belchior, né? Fica mais legal. Quero. Você veio assim, eu pensei que ele ia pegar, eu tomei um susto. Isso não vale. Ah, obrigado, você me confundiu. Ele veio na hora assim, vai sacanear do pior não. Pensou que ia ser agredido, né? Ele não, pior não. Quero desejar. Antes do fim, pra mim, meus amigos, muito amor e tudo mais. Que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas. E aprendam os delírios de coisas reais. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo. Quando for aprovado, Deus é seu amigo. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo, que eu não sou perigoso. Viver aqui é o grande perigo. Aí. Olha só, presta. Tá, pra próxima música, eu queria ajuda de duas pessoas. Um tecladista e um crooner, ou uma crooner. Você é tecladista ou você é crooner? Vai. Você é crooner? Vai. Quem é crooner? Cantor. Não, então você é tecladista. Vem. Eu nunca Ótimo. Você não precisa saber tocar. Isso não é música, isso é brincadeira. Tem aqui também. Alô, vem, Fabinho. Eu preciso de um cantor, que não seja cantor, pra me ajudar, pelo amor de Deus. Tiago, não me dá as costas, Tiago. Tiago, volta aqui, Tiago. Tiago. Vai, vem cá. Não, tem que ser um novo. Vai, Isa. Você. Vai. Isa. Vai, você tem verdade. Você é a Isa, né? Isa é agora, hein? Isa Kruller e a minha tecladista Júlia. É. Olha só. Só na parte lenta você vai tocar e na parte rápida eu toco. Na parte lenta. Que você vai tocar uma nota grave e uma nota aguda. Não precisa. Calma, você vai tocar uma. Você vai sentir a batida. Aí depois você vai fazer. Uma batida. Vou botar no seu lado pra você. Posso acabar não? Pode. Gelo seco. Vai. A criptodama cápsula se esboa. A pedaço de bronca, cresça, forte, soma-se portanto. Minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. No último verso que eu fizer no mundo, na aberração de óvulo infecundo, no último verso que eu fizer no mundo. Salve, salve Augusto dos Anjos, salve a aparelhagem mal que espanca, cabana. Ah! Ah! Valeu, Júlia, valeu, Isa! Valeu! Cadê Rogê? Cadê Rogê? Cadê Rogê? Agora é o último, ó. Mas o agregado abstracto das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo, na aberração de um óvulo infecundo. Do último verso. Paz e amor, Rogério Tanque, é o amigo bagulhão. A paz é nossa aqui no tédio. Tem que saber curtir uma letra sabe. A noite vai se doar, de tudo vai rolar. Sarau elétrico, isso é um sarau elétrico. Tangue. Totalmente sarau elétrico. Tangue é porque não é que tudo pensava no bonde certo. Eu quero é da festa. Mas corredor, paz e amor, Deus encontrou todos nós. Dinastia pra respeitar. A praça é nossa, a Bahia vai ser meu dia. Quem tem que trabalhar vai dormir. Paz e amor, a noite vai ser boa. Paz e amor, é Rogério Tang, meu amigo, bagulho Renato, meu ladrão, quer fumar, sabe onde vai fumar, é, paz e amor. Thank you.